louca, e se agora aqui, hein? Meu corpo travasse, o coração parasse, e adeus mundo passe bem. Se ninguém curasse, se ninguém morasse na lembrança que mantém. Se ninguém chorasse, se ninguém orasse por mim quando a noite vem. Quando a maldade vem, eu já nem seria eu. Não conheceria você, meu corpo não seria meu. E eu não tocaria você. Mate com uma rosa e veja como amor é capaz de fazer sangrar. Mate com uma arma e veja como ódio não vai se poetizar. Se eu nasci assim, se me fez assim, por que há de me testar? Se conhece a mim, se prevê meu fim, como irá me julgar? Meu lado obscuro na prisão sem muro, um dia irá escapar. Minto pra mim mesmo, pois sei que eu sou fraco, o mundo vai me derrubar. Choro aqui só assim, ninguém me vê, não poderão me encontrar. Tão perto do fim, que se eu der um passo, talvez não consiga voltar. Tudo foi, tudo muda, nada mais vejo no lugar. Se eu sou tão foda mesmo, hoje a gente descobrirá. Eu deitei pra dormir, dormi pra sonhar. Sonhei pra sumir, sumi pra deixar. Deixei pra cair, caí pra cantar. Cantei pra subir, subi pra acordar. Eu deitei pra dormir, dormi pra sonhar. Sonhei pra sumir, sumi pra deixar. Deixei pra cair, caí pra cantar. Cantei pra subir, subi pra acordar. Já errei demais, talvez no próximo erro seja fatal. Já menti, já traí demais, já plantei discórdia no meu quintal. Deu frutos, eu mesmo colhi, eu mesmo comi, é real. Passei mal, fiz da minha alma o meu próprio hospital. Rodeio política, nesse mundo não existe ética. A verdade é uma ilusão de ótica, liberdade é uma mentira lúdica. Ser feliz é uma questão de prática, batalhar é uma questão de lógica. Minha música, minha mágica, magnetizando a mente cética. A humilhação no mundo é pública, falsidade é uma arma química. Quem não sabe fazer só faz crítica, multidão é uma vadia cínica. A maldade é uma doença crônica, governar é uma arte cênica. Cada vida é uma história bíblica, nossa fé é nossa maior médica. Me mate, me peça perdão, te perdoarei. Perdão, pois já te matei. Acende, puxa, prende, solta a brisa que te dei. Felicidade é saber que eu mais sorri do que chorei. E eu me perco nesse mundo, eu me afundo, eu me sufoco. Me sinto mal, minto mal, faminto mal. Encontro foco, instinto na deriva. Alma ainda viva aqui, me vi morrer. E quando me vi caído ali, então entendi o porquê de viver. Mas se encontrar meu corpo caído no lodo, por favor, cesse a dor. Corte meu pescoço, quebre cada osso, seja um desfibrilador. Por favor, eu morri agora, que alguém me faça reviver. Pelo amor dos filhos que ainda nem tenho, me permita ter. Eu deitei pra dormir, dormi pra sonhar. Sonhei pra sumir, sumi pra deixar. Deixei pra cair, caí pra cantar. Cantei pra subir, subi pra acordar. Eu deitei pra dormir, dormi pra sonhar. Sonhei pra sumir, sumi pra deixar. Deixei pra cair, caí pra cantar. Cantei pra subir, subi pra acordar.